Os frutos dessa terra preta foram consumidos pelo mundo. Suas sementes espalhadas em cada canto. O homem branco, como inseto inconsciente, transportou-nos além mar. Como peste, praga, proliferadora da desgraça, nossas raízes atacou. Mas eis que vem o tempo para dizer que eles erraram. Nossas raízes estão no ar. Os frutos que vêm da terra preta são humanos. Tão humanos que resistiram aos açoites, troncos. Hoje resistem aos cacetetes e postes. Nossa árvore ferida não deixou de produzir a vida. Em cada canto, um canto é galho. A cada malho, um galho quilombo armado. E eis que se passaram 477 anos. Após 350 anos massacrados, os frutos da terra preta não prestavam para estar nos planos. Relegados aos cantos, encostas, favelas, mocambos, tentaram abafar a nossa existência e o nosso choro aos soluços. Contudo, aqui estamos causando espanto, mostrando que na terra preta é que nascem os melhores frutos. Alex Conceição, da banda Afros Rap, para o parceiro Hernani RVM. Tamo junto pela causa preta, meu parceiro.